estamos vivos. Na infelicidade dos nossos inimigos. E constantemente nos oprime e impede que nosso objetivo seja concluído. Estamos vivos. Pode chorar porque aqui a bandeira gangsta estará sempre erguida. A caveira vai ecoar nessa guerra silenciosa, violenta e desigual. Somos a voz da favela, aqui o salve é geral. Erguemos nossos punhos, empunhamos os livros. O S011, SNP Records, Family 2017. Que Deus possa nos conduzir estrategicamente e nos dê força pra resistir. Estamos vivos.